Manuel Malusa, exponente máximo da raiz da música portuguesa. Carlos Bonaparte apresenta um programa dedicado ao fado, ao canto alentejano, aos sons folclóricos, aos conjuntos típicos e a todos os que compõem a nossa música mais tradicional. Grândola Vila Moreira, terra da fraternidade, a solo ou em grupo. Aos sábados, das 3 às 5 da tarde, com Carlos Bonaparte, no canal 1. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. A bancada do PMDB na Câmara dos Deputados divulgou nesta quinta-feira nota em que diz apoiar e acreditar no presidente da casa, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro. Segundo o texto, enquanto não se esgotarem todas as etapas previstas na lei, não há culpados. O princípio da presunção de inocência é cláusula pétrea constitucional e juramos defender a Constituição, diz o texto. A bancada ressaltou a importância da ampla defesa que deve ser concedida a Cunha. A nota diz ainda que os deputados partidários de Cunha se solidarizam com ele neste momento em que alguns se assodam e a defender teses que ferem o princípio primordial do Estado Democrático de Direito. O líder da bancada do PMDB na Câmara, Leonardo Pisciani, emitiu nota em que defende o religionário. Enquanto não se esgotarem todas as etapas previstas no rito da lei, não há culpados, mas apenas acusados. O princípio da presunção de inocência é cláusula pétrea, repetiu o deputado. O juiz federal Sérgio Moro, que conduz as ações da Operação Lava Jato, disse nesta quinta-feira que não se pode pensar que a corrupção é responsabilidade exclusiva do poder público. Ao falar para uma plateia de advogados em São Paulo, ele afirmou: a iniciativa privada, com dinâmica própria, tem muito mais chances de mudar rapidamente do que o poder público. A corrupção não é uma responsabilidade exclusiva do poder público. Se for assim, não vamos avançar muito, porque o poder público, todos nós sabemos que, em geral, é ineficiente. Moro avalia que o poder público se move muito vagarosamente. O juiz da Lava Jato participou do 5º Simpósio de Direito Empresarial, promovido pela Aliança de Advocacia Empresarial em São Paulo. Na corrupção, há dois criminosos, aquele que paga e o que recebe. Moro considera que a Lava Jato, maior investigação sobre corrupção no país, envolvendo cerca de 50 políticos, surge como uma importante oportunidade de mudança, mas fez um alerta. A mudança não acontece sozinha. Depende, em parte, do poder público e também da iniciativa privada. Justiça nega liminar e advogados continuam presos. Direto da Rádio Lobo do Cerrado, em Rondônia, Edilson Peroni. A Justiça Federal negou nesta quarta-feira, dia 19, a liminar do habeas corpus para os advogados Carlos e Bruno Pietrobon, respectivamente pai e filho, presos desde amanhã do sábado, dia 15. O caso foi analisado pelo desembargador federal Olindo Menezes. Na quarta turma, foi o órgão julgador do pedido. Impetrado pela defesa dos causidicos, Os defensores dos Pietrobons entraram com o pedido na subseção da Justiça Federal no município de Ji-Paraná, pedindo autorização de ambos cumprirem prisão em regime domiciliar. Carlos e Bruno Pietrobon foram levados para o centro de correição da Polícia Militar em Porto Velho no final da manhã de domingo, dia 16, pois têm a prerrogativa de prisão especial por serem advogados. As duas prisões são partes do resultado da Operação Estigma, instaurada pela Polícia Federal para apurar possíveis esquemas de corrupção dentro da Prefeitura de Vilhena. Além de Bruno e Carlos, também foi preso no sábado Gustavo Valmórbida, primo do prefeito José Rover, do PP. Direto de Rondônia, dos estúdios da Rádio Lobo do Cerrado, Edilson Peroni para o jornal Brasil Notícia. Aliado do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, o deputado Leonardo Pisciani, do PMDB do Rio de Janeiro, líder da bancada PMDBista na casa, está telefonando para os deputados da sigla para reunir apoio e divulgar uma moção de apoio ao dirigente. Cunha foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República pelos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção, supostamente praticados dentro do esquema da Lava Jato. A nota defenderá que o presidente da Câmara tem direito à presunção de inocência. O líder da bancada do PMDB reuniu-se com Cunha e outros aliados depois que a denúncia foi oficializada. Ele achou a denúncia fraca e está aliviado, contou Pisciani na saída da reunião. Vamos agora ao comentário direto de Brasília com o jornalista José Voitschumas. Meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, não sou adepto da teoria da conspiração, mas como já assisti e acompanhei tantas coisas que aconteceram oficialmente ou mesmo nos bastidores deste país, que algumas no mínimo aguçam a minha curiosidade, quando não, a suspeita. Sei que muitos que acompanham este comentário sequer tinham nascido, outros com idade muito tenra para saberem realmente do que se trata. Mas imagine o que não se falava sobre o retorno de exilados como Brizola, Miguel Arraes, Juscelino, que realmente poderiam provocar mudanças de atitude nos brasileiros. Deixariam eles realmente voltar? O avião não explodiria? Chegariam por onde? E assim por diante. Depois, o que não se falou sobre a morte do primeiro general presidente Castelo Branco em acidente de avião? A morte do eminente senador Marcos Freire? E depois o que tem sido falado sobre a morte de Jango Goulart, do acidente de Juscelino, do próprio Tancredo e mais recentemente da morte de Brizola e o acidente de Eduardo Campos. Sem contar as dúvidas que permanecem sobre a urna eletrônica e a totalização de votos, inclusive nesta última eleição. A maioria destes casos acompanhei de muito perto ou estive presente. Creio ter adquirido um certo faro para perceber o que é boato, teoria da conspiração ou se tem algum fundo de verdade. Neste exato momento, algo está fora de sintonia. E como diz meu amigo Elias, onça não sobe em pé de macaxeira. Me refiro ao acordão de que tanto se fala envolvendo Renan, Dilma, Lula, Sarney, Temer e outros. Já comentei que Renan, há pouco tempo, era algoz e promoveu muitas ações que levaram dificuldades que hoje se refletem na permanência ou não de Dilma na presidência. Subitamente, ele é promovido a irmão de fé, irmão camarada. Aí tem. Renan aparece sorrindo com Dilma, com Aloysio Mercadante, de quem já foi desafeto, e principalmente com Rodrigo Janot, mesmo sabendo que é ele, o procurador-geral, quem pode encrencá-lo futuramente.

Outras duas mulheres saíram das sombras nesta quinta-feira e se uniram à crescente lista de supostas vítimas de Bill Cosby, astro da TV americana, que caiu em desgraça após várias denúncias de abuso sexual. Agora, praticamente meia centena de mulheres afirma ter sido sofrido abusos pelo comediante, que interpretou o então querido pai de família da série dos anos 80, The Cosby Show. Uma ex-aeromoça, que não quis revelar seu nome, enxugava as lágrimas enquanto contava que Cosby a drogou e abusou dela após levá-la para jantar. Ele havia pedido um prato de olhos de cordeiro. Nunca o esquecerei. Uma bandeja cheia de olhos que estavam bem olhando, afirmou a mulher em uma coletiva de imprensa em um clube privado em Nova York. Cosby insinuou, então, que ela tomasse uma dose de saquê, contou a mulher, após a qual ela caiu em um estado de transe, como se estivesse sob efeito de anestesia. A próxima coisa que viu é que estava em um quarto de hotel. Ataques aéreos paquistaneses mataram cerca de 43 supostos milicianos nesta quinta-feira, perto da fronteira com o Afeganistão, informou o exército em meio a uma importante operação em curso contra os talibãs e outros insurgentes. Os ataques foram registrados nas zonas de Garlamai e Shawal, na região tribal do Waziristão do Norte, onde o exército lançou uma grande ofensiva desde junho passado. 28 terroristas morreram na região de Garlamai e outros 15 em Shawal, em ataques aéreos muito parecidos, informou o exército em um comunicado. Os jornalistas não têm acesso a esta região, o que torna muito difícil confirmar as informações de outras fontes. O ex-presidente americano George W. Bush enviou um e-mail nesta quinta-feira para pedir apoio a Jeb Bush, pré-candidato republicano à Casa Branca, manobra que pode acabar prejudicando seu irmão. Desde o lançamento de sua campanha, visando as eleições presidenciais de 2016, Jeb Bush tem se esforçado para se diferenciar do irmão e do pai, George Bush, ambos ex-presidentes dos Estados Unidos. Raramente envio e-mails como este, mas quero garantir meu pedido de apoio para meu irmão Jeb, escreveu George Bush em uma mensagem visando arrecadar fundos para a campanha. Vivemos um período fundamental da história da nossa nação e necessitamos de um líder forte. Jeb enfrentou desafios difíceis como governador da Flórida e apresentou resultados. Sei que fará o mesmo como presidente dos Estados Unidos, disse Bush. A prisão militar de Guantánamo deve ser fechada antes de o presidente Barack Obama terminar o seu mandato, disse nesta quinta-feira Ashton Carter, chefe do Pentágono, pois o local se tornou um grito de guerra para a propaganda jihadista. Carter afirmou que o Departamento da Defesa estava buscando ativamente um centro de detenção alternativo. E isto não é algo, na minha opinião, que deveríamos deixar para o próximo presidente, disse Carter aos jornalistas no Pentágono. Ele disse ainda que ele e a Casa Branca estavam de acordo em que Guantánamo deve ser fechada, como Obama prometeu fazer antes de ser eleito, e algo que o presidente americano agora está tentando conseguir em uma etapa final. Enquanto isso, no centro de detenção permanecer aberto, continuará sendo um grito de guerra para a propaganda jihadista, disse Carter. É caro e não é algo que o presidente queira deixar ao seu sucessor,

nem participo de qualquer acordão. E certamente, com o desenrolar, assistiremos à comprovação de atuação do governo que já propôs a recondução do procurador na tentativa de calar e retaliar a minha atuação política, afirmou em nota. O deputado criticou que a denúncia tenha sido feita no momento de manifestações de apoio ao PT e cobrou o mesmo tratamento para petistas envolvidos na Lava Jato. Ele afirmou que está absolutamente sereno, tranquilo e que vai permanecer no cargo. Cunha disse ainda que aguarda serenidade do judiciário para definir o seu destino. Desperdício de água no Brasil pode resultar em perdas de 25 bi até 2020. Reportagem de Emanuele Brasil, direto da Rádio Câmara, para o Jornal Brasil Notícias. Desperdício de água no Brasil pode resultar em perdas de até 25 bilhões de reais até 2020. Representantes da indústria de equipamentos hidráulicos e sanitários discutiram nesta quinta-feira a contribuição do setor para a economia de água na Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara. Hoje, mais de 70% da água tratada não chegam às residências. Esse cenário preocupa o deputado João Paulo Papa, do PSDB paulista, que considera o bom uso da água essencial no avanço da urbanização. Uma sinalização clara é que o nosso país tem que rever a cultura que ele tem hoje em relação ao uso da água, né? Nós temos uma cultura de gastança, nós temos uma cultura de fartura, e porque era essa a realidade, sempre foi essa a realidade brasileira. Não é o que ocorre nos dias de hoje. Para Luiz Roberto Pladeval, representante de empresas de consultoria em saneamento, a má gestão da infraestrutura das águas é uma das causas do desperdício. Ele argumentou com números do Tribunal de Contas da União. De 2007 a 2011, dos 491 contratos previstos, apenas 58 foram executados. Um total de 587 milhões investidos, bem abaixo da previsão inicial de 10 bilhões de reais. Roberto Pladeval também criticou o excesso de ministérios envolvidos em políticas de saneamento. Eu listei os ministérios, cidades, integração nacional, saúde através do FUNASA, meio ambiente, enfim. São 7 ministérios e quem tem 7 não tem dono, né? Ou seja, o dinheiro muitas vezes está sendo usado em duas ações ao mesmo tempo para o mesmo local. Quer dizer, nós não temos uma coordenação. Gilson Cassini, sindicalista das indústrias de saneamento, explica uma invenção do setor para economizar água, as válvulas de controle de pressão. O que é isso? Na verdade, isso é questão de demanda. De manhã é muita água, todo mundo acorda, vai tomar banho, e no fimzinho da noite, alguns não tomam banho, outros tomam, mas a quantidade de água necessária diminui. E isso faz com que a pressão se reduza na linha. Então, os momentos de pressão crítica, de maior consumo, são os momentos mais críticos, e é onde existe o rompimento do vazamento. Especialistas também elogiaram a medição individual de água em condomínios, que promete redução de 20% no consumo. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil. Alemanha e Brasil teceram planos comuns para limitar o aquecimento global durante uma breve visita nesta quinta-feira da chanceler Angela Merkel à Brasília. Merkel chegou à capital acompanhada por 7 ministros e 5 vice-ministros com a meta de estabelecer um compromisso significativo do Brasil, que tem a maior biodiversidade do planeta, pouco antes da 21ª Conferência sobre as Mudanças Climáticas, que será celebrada em dezembro em Paris. O Brasil é determinante em todas as metas sobre o clima, mas também o é para manter a biodiversidade no mundo. O que for destruído não poderá ser substituído aqui, disse Merkel em coletiva de imprensa antes de se encontrar com a presidente Dilma Rousseff. A Alemanha espera que o respaldo do Brasil a uma agenda ambiciosa sobre a redução de gases de efeito estufa tenha um efeito dominó nos países da América Latina e outras economias emergentes. Projeto que tipifica crime de racismo também abrangerá preconceito na internet. Reportagem de Cíntia Bispo, direto da Rádio Senado, para o Jornal Brasil Notícias. O projeto do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, modifica a Lei K.O., que tipifica o racismo como crime, para estabelecer que mensagens e informações racistas na internet resultem em pena de 3 anos e multas. Mensagens que incitem um preconceito de cor, etnia, religião ou procedência nacional também será englobado na lei. Segundo a ONG SaferNet, o crime de racismo é o segundo com maior número de denúncias na internet, apenas perdendo para pornografia infantil. Entre 2006 e 2013, a ONG recebeu cerca de 400 mil denúncias. De acordo com Paim, o preconceito racial no Brasil ainda é grande e precisa ser combatido. Hoje, se na televisão, na rua, você cometer algum ato considerado preconceituoso e racista, você cometeu um crime e vai ter que responder. E por que a internet não? Ninguém tem o direito de discriminar ninguém. E esse projeto é nesse sentido. Não tem essa história de dizer que a internet é livre. Livre todos nós somos, mas tudo tem limite na minha liberdade. Posso ser liberdade, mas não posso estar agredindo as pessoas. Paí lembra também que a falta de punições mais rigorosas para os casos de racismo, seja na internet ou nas ruas, se dá porque os casos são tipificados como injúria. E para esses crimes, a punição é mais branda, de 1 a 6 meses de prisão e multa. Nós não deixamos o espaço para ser considerado injúria. E, na verdade, a injúria é um escape que alguns advogados e juristas acharam para não se meter ao que manda a lei. Que mesmo crime de injúria, nós mudamos. E assim mesmo eles continuam dizendo que é injúria, como se a injúria não fosse crime. E é crime, sim, e eles terão que responder pelo que fizeram. O texto está em análise na Comissão de Direitos Humanos. Da Rádio Senado, Cíntia Bispo. Termina aqui o seu Jornal Brasil Notícias. Esta é a equipe do Jornal Brasil Notícias. A apresentação é Delson Moura. Direção comercial, Zélia Maria. Coordenação de produção, Marina Moura. Sonoplastia, Márcio Silva. Análise e supervisão técnica, João Paulo Gasques. Direção geral, Edelson Moura. Jornal Brasil Notícias. Um ótimo final de semana e até segunda-feira. Obrigado pela sua audiência. Acabamos de apresentar Jornal Brasil Notícias. Patrocínio Nacional. Saúde com Beleza. Uma história de amor com a sua saúde. Até a nossa próxima edição.